Fábio F10. Agora ele. Fábio F10. Agora ele chega para comandar o robô Mega Robson. Agora a sua festa está perfeita. Ali, Fábio! Arrepia, DJ Fábio, como é que é? Manda ver! E a gente começa a detonar no Vila Show em Guaraci! Sim! Alpeção do Ciro e o nosso hobby já tá na área! Bora, começou! Começou! E amigo Júnior França, os arrepiados, o Frank e o Francisco lá do Guamá, toda a galera aqui com a gente, um abraço! Bora curtir! Essa festa. De quem? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o fora agora. Se des e invadimos de penetra. E comemos varai xerê. Varai xerê. Varai xerê. Varai xerê. E comemos varai xerê. Varai xerê. Varai xerê. Varai xerê. E comemos varai xerê. Galera, vai chegando com a gente. Oi. Bora começando, detonar. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. E agora? Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. BR, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo é dar rastreio. Arrastei uma pra casa, e o melhor de tudo é dar rastei uma pra casa, e o melhor de tudo é dar rastei uma pra casa. A gente vai detonando! Alô, agora sim! DJ Fábio, o número 10. O F10. O grave faz tu. E agora? E a bunda dela bate. E bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate. E o grave faz tu. E a bunda dela bate, bate. Um abraço, meu Bidibu, lá do Teronense, aqui presente com a gente. Um abraço pra você, Bidibu, valeu! O Guga tá tocando e vai começar o combate. E agora? O GG tá tocando e vai começar o combate. Vai! Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o grau. Diego, chama ela hoje. Chama você e sua amiguinha. Festinha. E agora? Eu, você e sua amiguinha. Festinha. Que festa boa, você e sua amiguinha. Uma chupando a outra. Você e sua amiguinha. Uma chupando a outra. Que festa boa, você e sua amiguinha. Bora, Rodolfo! A senhora manda com a gente, olha boa! Ele tola comitiva! Buceta já me deixa bem contente. Duas bucetas tá deixando eu muito mais. Uma buceta já me deixa. E duas? Duas bucetas tá deixando eu muito mais. Então vai sentar bem gostoso na piroca do papai. Então vai sentar bem gostoso. Jeff New Pop também tá com a gente. Um abraço! Bem gostoso na piroca do papai. Meu amigo Neto também está aqui com a gente. Valeu, Neto! O Jefinho, o Rodolfo, o comandante Natan, tá todo mundo aqui com a gente.

E aí? Bora, Léo da Panelinha! Já tá com a gente! Ainda solteiro, sai do chão! Um abraço pra você também, tá aqui com a gente. Já tá curtindo o hobby. Um abraço! É nesse clima que a gente vai chegando hoje em Guaraci. Alô, Irã! Bora pra cima que a gente, claro, vai arrepiando, vai detonando, vai sacudindo! Aí, DJ Fábio. Fábio. Detona. Manda ver. Bora começar a detonar, bora começar a sacudir. É o Robin Guaraci. Mega Robson. E a gente, claro, já está por aqui pra detonar, pra sacudir tudo. Hoje aqui no Vila Show. DJ Fábio. Deixa comigo. Alô, DJ Fábio. Eu. Tudo pronto? Prontinho. Então sacode essa galera. Lá vou. Como é que é, Guaraci? Tem que deixar marcada as gavetas. Não, tu sabe que ele é perigoso. Cadê ele? Não chegou, não? 3, 2, 1, lá vai! Vinícius. Um abraço. E aí, Arthur, como é que é? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Bora, bora. E aí, Natan? Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar. Se achando. Mulher, tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Um abraço também, o David. E o Anderson, aqui com a gente. Galera velha, guarda do DJ Fábio. Abraço pra vocês. Tá ensaiada aqui. Amanhã você vai ver aqui. Te usei, te iludi, te enganei, o pior do Obisado. Que você fez. Eu não, eu te usei, te iludi, te enganei, o pior do jeito que você. O moleque vai rasgando tudo, viu, filho? Eu não gostei. Manda 007. Você tá certo? Entre o meu amor e uma antiga paixão, desde que ela voltou. Bora, Douglas! Já não sei mais o que é certo. Tá difícil, bicho. Difícil é decidir. Takes your imagination to the limit. Gigitaia do Feio, abraço pra você. Tá com a gente, o homem do peixe. DJ número 10. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. Para, Clebinho! O meu coração ficou confuso. Nossa panaria também já presente com a gente. Gente, valeu mesmo todo mundo. Já no setor. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. Só pra quem tá apaixonado de verdade. E foi tão natural. Eu não pedi pra que isso fosse acontecer. E até duas amanhãs. Bora, minha produção. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você aprecio tudo. É mais nós, cabeçada. Pra provar o do teu beijo, matar meu desejo, eu largo tudo. Felipe, inclusive o Jefferson daqui a pouco chega com a camisa do Flamengo dele. Deitar no meu peito. Tô te falando. Largo tudo. O que fazer pra tirar? Vamos, Raul! É o papai 2020. É ficar com você, outro dia te esqueça. Como é que é? Se eu soubesse o que fazer. Olha o dia dos caixa baixo. Cuidado que se vai o dia é um perigo, viu? Um lado diz que quer. O homem mais pegador de Curuçá. Esqueça. E aí, meu? Mas acontece que meu coração não é de papel. Que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feita. Panelinha já na retaguarda. Sempre ao lado do Robin. pra tirar você da minha tentativa. Da tentativa de vão, tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativa de vão, tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chama de um vulcão. Meu amigo Biel, o Márcio Chumano, Ingo de Verdeiro, tá com a gente. É a panelinha. Quer te ver, te abraçar e sentir o teu calor. Te ouvir, oh, que doido. Quer ficar contigo a só, yeah. Nos trancar, te despir, fazer amor até o sol raiar. Cinco dias sem parar. Um abraço aos equipe bicha aqui com a gente. Tá banando o setor do F10. E o nosso amigo Kikito, que tá no meio. Alô, Kikito! Parabéns pra ti, viu? Que o Papai do Céu te abençoe. Muitos e muitos anos de vida. Muito dinheiro no bolso, claro. Muita saúde. É, mano. Aí, né? Bora pra cima! A batida. Bora pra cima, DJ Fábio! Já, já, já! Bora detonando, DJ Fábio, detonando, detonando, detonando! E agora? Ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. Alô, Augusto! Augusto da produção, rapidinho aqui. Muitas estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só, falando com a lua. Peço tão... Bora, Léo da panaria! E toda a comitiva na retaguarda! Chifre! Que liga, hein? Aqui é o Robson! Bora! Lugar, oh, meu amor, só na dor, falando com a lua. Açaí e pimenta! Oh, oh, oh. Ai, que delícia! I feel like... Porra, né? Mas vamos se esconder. Aparecer. Aqui estou pensando em ti. Júnior. Vem embora pro hobby agora. Sei, será que vou te esquecer? Você vem? Vem! Vou insistir. Meu amigo Bola Voz Gostoso já chegando com a gente. Um abraço pra você. Choro em minha cama. E aí? No ataque somando dizer tudo que eu sinto por... Na época, pretinho. Com o DJ Anderson Mello. E eu? E o DJ Fábio. Esse som bate forte em mim. Junto com o som na direção. E a equipe Barão Vermelho. Vou amar você. Manda os brothers. DJ Ivan Macedo. Como é que é? Sarari, sarigom, sarari. pra cima, meu Hobbs. E agora? Acabou. Não. Não tem mais. Bora, Kikito. O tempo não te... A nossa equipe do Tapana Rame. Desculpa minha. Recomeçado é 24 anos do Kikito, viu? Agora estou só. Vou contar. E aí? Uma história linda. Imagina, minha filha! Imaginando nós dois. E não cumpriu sua promessa. Sua promessa. Na época! É, eu tô aqui no Búfalo só pra te agora ver. É hobby, papai! É o hobby! Hoje, porque eu sei que me deseja. O que ela vai ser hoje? Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua. E tá tocando! Princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. Fala como é que você gosta, fala. Esse teu olhar que me leva ao espaço. Não quero devagar, eu quero acelerado. Quero enlouquecer. Hoje, fazendo amor com você. É o DJ que manda no meu coração. DJ Fábio, por você perco a razão. Eu quero enlouquecer. Aqui no hobby com você. Vai curtindo! Vamos! Te escolhi pra ser a minha vida. A noite mais bonita. Com cheiro de amor, cheiro de amor. E aí? Um beijo bom, o toque mais suave. E a chave? Você tem a chave do meu coração. Como é que é? Que é? F10. Ninguém te rouba no meu abraço. É o seu lugar. Grande passat, moral tem. O som dos moleques doidos. DJ Sassá, moral e Cleucinho. Físico e Dieguinho. Simplesmente as melhores, as principais. Do jeito que você dá valor. Todos dormiram. Olha o coração. Foi só nós dois. O mundo é nosso. Chega perto. Não deixe nada pra depois. Yeah. Meus dedos tocam nos teus. Minha boca cola na tua. Respirando uma na outra. Fala baixinho que está pronta. Se quiseres acordar todo mundo. Pra saberem que esse é o nosso momento. Vamos! Vou gritar pelos cantos. Oferece pra aquela gata que tá do teu lado essa aí. Fala pra ela. Baby, eu adoro a tua maneira de amar. Só procuro mil maneiras pra te agradar. Te beijar, te amar e me entregar. Acelera aí! bala que bate aquela bala. Bala boa, uma bala que bate a onda boa. Bala boa, essa é pra sabotei, o corpo desse otário, otário. Sabotei, o corpo desse otário. Tomei o dinheiro dele, eu tirei o seu contato. Amei o dinheiro dele, mas um gato pra cima. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás. Vai dançando, vai dançando! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás. Vai dançando, vai dançando! Vai dançando, puta, bonezinho pra trás. Vai dançando, puta, como é que é? Ela é puta muito tempo. Todo mundo tem sentimento, né? Desce, sobe no talento. E aí? Ela é puta mais somente. Bora, panelinha! Ela é puta mais somente sentimento. Todo mundo! Não para, toca, não para. Ela toca, não para. Toca, não para. Ela toca, não para. Toca, não para. Para de dizer que eu te traí. Só pra quem tá solteiro! Parem de beber essa panelinha também! Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Namora não dá, namorada não, namora não. Bora comando de Natan! Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Yeah! Não, não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Não, não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. É DJ Mel, um é mulher, vambora. Galera, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Doente de amor. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. É rock doido. Só sofre de amor quem não conhece. Explode o bagulho. Chegou, F10 chegou, chegou. O Fábio F10 chegou, chegou. Já tô aqui! O F10 chegou, chegou. O Fábio F10 chegou, chegou. E a pressão vai começar, e a pressão vai começar. Agora te prepara que o robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar! DJ Fábio F10 do Robson. Ele que vai tocar. Bora pra cima! Molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo rangandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand quando ela não quer pegar, que ele já tá chapado, cobiçado. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos. Fala japonês! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é pura. Ela é pura. Tô de olho com a prostituta. E aí, Arthur? Tá com a gente? Eu viajo. Essa segunda-feira o Juscha no Caribe Show. Essa segunda junto com o Coruja lá no Caribe. Dia 30 no versão da Terror. Lá no Butiquim. Eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo a figura no jeito. Gosta de luxar. Eu gosto de luxar. Eu banco mesmo a figura no jeito. Se direto se gastar. Sassoca, Diana, você tá dando. Dali! Sassoca, Diana, você tá. Irmão! Sassoca, Diana, você tá dando. Sassoca, Diana. Como é que ela gosta? Como é que ela gosta? Fica de lado, toma ali pica. Fica de lado, toma ali pica. Fica de frente. Ai, ai, ai, ai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sassoca, Diana, você tá dando. Sassoca, Diana, você tá dando. Sassoca, Diana. Pretinho, um abraço pra você também. Fica de lado, toma ali pica. Fica de lado, toma ali pica. Fica de frente, toma ali pica. Toma ali pica, toma ali pica. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Fabiana do Boneco de Guaraci. Vale 260. Um abraço pra ti. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, to seu barulho. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolado naquele clima, portando pro seu AK. Falou pra mim que tava na vida bandida. E tá no crime, ele é o Zibucete. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Eu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de bunda. Esculachinha na pelota do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano sabe bem. A gente vai detonando. A melhor de contas é só o aquecimento. É até duas da manhã. DJ moleque, oi, você pode ser bandido. Ô traficante, o cinco. Fala, meu gerente, Léo. Eu vou guardar. Deixa a água aí pra gente, Léo. Tempo de amigo e a brincadeira de moleque. Um abraço do rei do camarote. Pode ser bandido. Aqui de Guaraci. Ô traficante, o 57. 57. Eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo e a brincadeira de moleque. A torcida do Flamengo tá feliz da vida. E vai embora. Bora. Agora! E vai botando na pressão, DJ Fábio, na pressão! Mochila nas costas, patinho na cintura, bonezinho pra trás. E vai gastando, e vai gastando, vai gastando! Só passando puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta. Pode caçar que tá valendo! Frente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não... Peratinha! Felipe tá com uma cara que tá, rindo. DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará. Rock de DJ. Vamos! Meu amigo Chique Taino, um beijo, abraço pra você. E bebê, essa por ali também, valeu todo mundo. Já curtindo o hobby. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A aparelhagem mais querida da Terra Firme. Terra Firme. Terra Firme. Bora que seja geral! Robin no Ciro de Guaraci, hoje no Vila Show. Olha o baile! Primeiramente, vai tomar no olho, tomar no olho, tomar no olho, tomar no olho. Segundamente, vai pra, vai pra, vai pra, vai pra, vai. E terceiramente, deita na. Tenta, senta na, tenta, senta na, tenta, senta na. Esquadrão na farra com a gente, olha galera, um abraço pra vocês. Alô, meu esquadrão! Senta, senta, já do ladinho! Deita na. Tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na. Deita na. Deixa recalcada, cheio de raiva de você. E aí? Deixa recalcada, cheio de raiva de você. Família Estumano hoje, aqui com a gente. Para a maldição dos caixa baixa, todo mundo! Como é que é? Quando sua bunda tiver esse movimento, a gente conversa, tá? A gente conversa, tá? No 150, Cléo, vai! Partiu? Olha quem tá parado. Quem tem joga. Quem tem joga. Joga, joga, joga, joga, joga. Quem tem joga. Quem tem joga. Joga, joga, joga, joga, joga. Ela tá jogando. Ela tá jogando. Ela tá jogando. Comemorar. Eu levo as gata. Eu levo as gata. Eu levo as gata. que vamos embrasar, fazer fumaça. E aí? Fumaça, fazer fumaça. Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela dança, olha o movimento que ela dança, olha o movimento que ela dança, olha o movimento que ela dança, olha o movimento que ela dança, olha o movimento que ela dança, olha o movimento que ela dança, olha o movimento que ela dança. Pra comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata, que vamos embrasar, fazer fumaça. Hoje o Biel vai dormir de conchinha, colher. Massa. Chamou pro desenrolo, caiu no papo das crias. Bora você assim. Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina. Big de Verdelho tá com a gente também. Mas você eu chamo no dedinho. Bora, Picacho, abraço. Cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando baile, mas um 99 eu pago. Piloto vai ver cena, nossas quentes no carro. E aí? E ela? E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu. Bora, Kikito, tá no berço hoje. Dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar. Bora, meu esquadrão. Vem, só botar dona meu. É só o comecinho, tem muita coisa ainda. E ela vem, sacolejando a raba na frente. Tem muita do água pra baixar debaixo dessa ponte. Dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem. Pra se emocionar, motora Diego. Dona meu bem. Meu amigo Bola da Paz Gostoso já tá com a gente lá no setor. E aí, Bola? Só pra aquecer. Se teu ex não te quis, tem quem queira. É? Como foi que te perdoasse de bobeira? E aí? Que tal é tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. E seria duvidado que tu é capaz. Então, você chuta o balde, nós mete o louco. Cê é dia de baile. Tá. Vamos aquecer! Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver com sentimentos. É o hobby! Bora, baldeão dos caixa-marcha! Te segura que esse ano o Robbie tá chegando lá em Curuçá, viu, moleque? Vamos invadir a terra do folclore! Terra boa! A felicidade do número 10, né, baldeão? Bora, Fábio! Viajei nessa mulher que tem um roletão. E quando eu te pegar, tu vai sentir a canção. Só não se apaixona porque nós não pode se apaixonar. Então joga essa xereca por maloca do plantão. Xereca no meu macete, receba uma parte de mim. Socadona, socadona, dona, dona, dona, dona, socadona, socadona. E aí, Raul, como é que é, vai? Chapa, xereca no meu macete, receba uma parte de mim. Socadona, socadona, dona, bora, vai, dona, dona, socadona, socadona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona. A gente vai detonando, vai sacudindo, estremecendo tudo. Galera invadindo geral hoje. Aqui o Vila Show em Guaraci. E o nosso Rob detona. Como é que tem coragem de falar na minha cara? Um abraço pro Jefferson e o Marcola. Pela primeira vez aqui no Robô, deram um valor. Ela é uma diaba. Hoje eu só quero te ver pelo espelho pela. E aí? Não me importa a hora, pode ser de madrugada. Você sabe que me amarro na sua sentada. Menina levada. Sinto teu perfume quando eu tô na estrada. Quando eu não resisto, tua cara de safada. Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Tu só faz comigo o que tu fez lá em casa. Tava lembrando de você em cima de mim. E ela é! Ela é surtada. Ela é uma alô, Fagner! Tiro de salva terra, tem o Rob. A gente vai dar de volta no Marajó. Mega Robson. Fala aí, Zavor, esse Marajó, viu? Aí tem aquele bilhacinho de novo com o patrão. É ou não é japonês? Uma diaba, cê me liga toda hora até de madrugada. Manda foto, manda. Começar de 50 logo. Saiu da minha cama e broto logo na sua cara. Quero nem saber quem pintou o dinheiro, eu quero é jogar. People in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Prazer. Kevin Tica, bora, boneco! O homem do salão tá com a gente! Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega é o Robby. Desce pra cima, meu Robby. Como assim que eu inventei? Ah. Como é que é? Lança tudo que eu já lancei. Vai! Lê, deixa, lê, deixa, pule, deixa, pule, deixa, pule, deixa, pule, deixa, pule, deixa, pule, deixa, pule, deixa de caô. O negócio é mandar passinho. Fala, Leonardo! Deixa, esse é o perigoso, moleque! Deixa, pule, deixa, pule. Bora, Mortola, Diego! Deixa, pule, deixa, pule, deixa, pule. É o Mortola oficial do DJ! O beat que produziu. Ai, ai. O número 10. Só viu? Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança tudo que eu já lancei. Chapule, chapule, deixa pule, deixa, deixa, deixa, deixa. Vai chapuletando que tá pai d'égua. Bora detonando meu robô. Aí, é DJ Guga pra elas. E aí? Gostosinho, cachorro. Aí, Guga, nós é pica, caralho. Nós faz tudo. Fábio. Ah, tá de brincadeira? Avisando todas as meninas presentes que essa vai. E aí? E aí? De repente, né? Essa vai. O moleque é brabo. Como é que é, Mila? Mano, pra ele ainda tá pedindo obrigado. E aí? Esse é o DJ Guga. Tem meu respeito. O moleque é brabo. As mina tão dando pra ele ainda tá pedindo obrigado. Ainda tá pedindo, ainda tá pedindo, ainda tá pedindo obrigado. Ainda tá pedindo, ainda tá pedindo, ainda tá pedindo. DJ Daniel Cardoso também já tá no setor. Bora, Daniel! O DJ Guga é o pica do momento. Antes de gozar, elas já tão agradecendo. Antes de gozar, elas já tão agradecendo. Do DJ Guga, onde tudo acontece. Na casa do Pinhara, onde tudo acontece. Na casa da Fidez é onde tudo. As piranha dá tapa na cara dela, filha da puta agradece. Mas come as piranha, não bate nas piranha. Mas pode as piranha, as filha da puta agradece. Mas vou esquecer você, porque você foi o primeiro cara aí, que deu um soco nas costas. DJ Guga pra elas. Gostosinho, cachorro. Aí, Guga, nós é pica, caralho. Nós faz tudo. Tá de brincadeira? Avisando todas as meninas presentes. Isso. Que essa vai. Eu só acho. De repente, né? Essa vai. Amigo Patrício, abraço você, tá com a gente. Valeu, Patrício! Vai, meu hobby! Eu vi de longe. E aí? Ela chegou e eu vi de longe. De longe o Batara avistou ela. O cabelo grande de Marquinhos silicone. O cabelo grande de Marquinhos silicone. E até duas hoje. Vem pro baile. Vai. Ela vem pro baile. Rock do DJ do Bush. Pra mostrar as tatuagens. Vem com pouca roupa pra mostrar as tatuagens. É assim. Ela ganhou a disputa lá na 17. Agora é duelo do bubum que desce. Bate esse bubum, bate, bate. Do bubum que desce. Do bubum que desce. Eu quero ver qual que mais mexe. Bora! Festa do Ciro de Guaraci! Bora, meu amigo Carlos Promonte! Essa eu fiz pras morena e pras loira do olho azul. Essa eu fiz pras morena e pras loira do olho azul. Wesley lá do outro tá com a gente, valeu! E aí, Wesley? Um abraço pra ti! Ele é a primeiríssima e única! Tá com a gente! Qual que treme mais? O DJ Guga tá mandando pras mina que representa. O Guga tá mandando pras mina que representa. Sete câmera lenta, sete câmera lenta, sete câmera lenta, sete câmera lenta, sete câmera lenta, sete câmera lenta, sete câmera lenta. Nova era espetacular. Bem-vindo à nova era espetacular. Bora, minha panelinha! Tá ficando do jeito que a gente gosta! Vila Show! E aí? Bora, tu! Todo mundo! O Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. Super meninos do ladinho do robô! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Fábio é o piloto e o Pierre é o copiloto. E aí? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita! Aproveita, aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ô dança xereca, calma na dança, joga aqui em cima. Ô dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Bora, meu comandante! Xereca, eu te jogo aqui em cima. Super menino, sutelão! Essa galera tem moral com a gente! A gente! E o Rob chega em Guaraci! Safadão, eu piquei! Eu piquei, tem gente que tenta, mas não tem as manhas pra fazer tão bem. O dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Ei, enquanto professora Andréia já tá com a gente. Bora, professora. Fala bem alto aí, qual é o teu som? É o Rob. Yugi. Tentam me hackear, mas não tem DJ Fábio. DJ Fábio. O meu beijo mata sua sede. Não tem no mercado outro igual. Eu sou original. Eu sou original. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Chamado gráfico, ela aguenta a pressão. Dom, dom, dom, dom, dom, vai dançando, vai! Quem tem o dom, faz bumbum descer no chão. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, chama no gráfico, ela aguenta a pressão. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, quem tem o dom é Jerry Smith safadão. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Bora a bola do Posto Sujo! Seu amigo japonês já tá com a gente! Bora, Mila! Mila! Toma assim, toma assim! Ela vem! É o Mega Robson! Tem gente que tenta, mas não tem. Japonês? Pra fazer tão bem. É muito título pro final de semana só, mano! E o quê? Ei, enquanto chamam a atenção. Fala, professor! Eu resolvo com um réuzinho de dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, d Então me hackear, mas não tem jeito, é tu. Não tem jeito. Uma dose do meu beijo, eu mato a sua sede. Bora dançar! Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, deixa bem na mão. Ninguém. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada vai. E aí? Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Bora, meu esquadrão da farra, um abraço! Wendell Sample! Tá com a gente! Não vai saber o que fazer quando a peste bater e o silêncio. Vai saber! Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede. Como é que é? Que quer de nós? Não vai saber o que fazer quando a peste bater e o silêncio trazer minha mão. Inclusive o Daniel Cardoso vai preparar essa semana uma batida. Se vinho não... E o DJ Fábio vai colocar sua voz. Deixa comigo. Te liga, Bebo Armati. Meu parceiro do CD. Daniel na batida e o Fábio na voz, viu? É. Bora, Wesley! Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto do breu. Debaixo do seu edredom. Como é que é? Não vai saber o que fazer quando a pede bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede. Se ele quer de nós, bora deixar. Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Eu te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O ódio não apaga a saudade da gente, amor. Yeah. Amor, já que me ensinou a ver. Já que me ensinou a ver. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer. E aí, Daniel? Me ensina, por favor, como é que... Meu amigo Paulo tá com a gente, bora, garoto! Essa é a rodada. Vamos curtir o hobby! Ciro de Guaraci. Mas dá-lhe, meu hobby. Mega Robson. Achei sua foto no meu celular. E agora? Eu te esqueci, me disse como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O água não apaga a saudade da gente, amor. Bora, Léo! Isso é o mais perigoso. E aí, Alan? Me ensinou a beber. Vai! Já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Bora do chão! Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, só quero é você. Eu só quero é beber. Ela estourou no meu peito. Rodrigo Carvalho, homem das mídias. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Paixão, fazendeiro. O mortal do Chigueirão. Já daqui com a gente no Rob, abraço você, Paixão. Valeu! O Bora do Chigueirão tá por ali. Um abraço pra ti, valeu! Seja bem-vindo! Bora dançar aqui, tapa aí d'água! Tá legal! Meu bem, a gente não tem nada a ver. Você precisa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. Bora dançar coladinho! Vamos curtir! Pega o periquitinho agora! Bora, bora! Há mais de duas horas ensaiando uma recaída. A recaída que é o problema. Tiago da Bardoni, modo só com a gente. Um abraço. E aí, Biela? Uma dose pra mudar minha vida. da melhor que você tem. Pra ver. É vivo sempre aparece, né, Botana? Tô de parel, um empurrãozinho que falta. Cássio, tô nem vendo. Bora! Pra completar essa chamada. Bora, Rafael da Gogê! Atende aí. O Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem. Se salvou meu nome assim, o importante é que... E aí, Cardoso? Ele chama de benzinho. Atende! Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, o importante é que eu vi. Você me chama de benzinho. Lá vai, Daniel! Toca pra mim, Fábio F10, só o sucesso. E agora? Canta, Lohane! Daniel Cardoso! De novo, vai! Agora! Toca pra mim, Fábio F10, só o sucesso. O número 10. Sucesso da Lohane! Rolando aqui! Lohane Araújo e Daniel Cardoso. Sucesso, show de bola. Vai agora. E aí? Eu vou esperar em vão alguém que eu quero tanto. Canta. Que fugiu de mim. Como é que é? No dia de verão. Bora, Patrícia. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Como é que ela tá, Raul? Sozinha na cama. Será? Esse quarto tô vazio. Bora dançar coladinho, vai! Pensamentos, lindos momentos. E o quê? Lá fora o vento. Fábio! Nome, DJ Fábio. Preciso me comprar de uma vez. Com esse homem. Quem é? Se alguém souber, número... liga pra mim. Onde ele se esconde? Vamos dançar coladinho. Alanzinho. Sim. É farmácia, Glow. De romance. Suponhamos que... Tá em dúvida, não sabe se é não. Eu sou o A e tu é o B, viu, Jefferson? Tá entre o que é e o que já foi. E o quê? Vou te ajudar a decidir agora. E agora? Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. E aí? Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora. Fala, Thiago da Bardônio. Agora! Quem te leva ao céu? 10. Sem te tirar do colchão? 10. Quem é que tira o seu mel? 10. Te deixa molinha no chão? Quem é? Fala de novo! Não tenha dúvida quem... Fábio. Te traz do céu pro colchão? Fábio. Quem é que tira o seu... Meu amigo Antônio! O rei do camarão! Um abraço! Um abraço! É o Pantoja? Rei do Camarão está aqui com a gente. Um abraço pra você, Pantoja! Valeu! Romântico, Franquito Produções. Chuba aqui com a gente, um abraço pra vocês. Meu namorinho, e o dia? Já teve a sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem seis. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem seis. Bora, Rei do Camarão. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem sempre. pagodinho. A gente vai detonando pra vocês aqui hoje no Vilachão, no Ciro de Coraci. Claro, e tem muita coisa bacana pra rolar ainda nessa noidade especial. Vamos lá! E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. E aí? Meu status tá valendo o quê? Como é que é? Sei que é por meu, meu amigo Poro, o Cássio Dona Invenda aqui com a gente. Tá todo mundo. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu e aí? Cê quer ver eu trair meu bem? Diego Caçador tá com a gente, alô Diego! Uma igual você tem sem, cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma. Igual você tem sem, cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. DJ Fábio, Fábio, o carisma, a disciplina e o profissionalismo que conquistou você. Para fazer o seguinte agora, agora, bora liberar o batidão, relembrar um pouquinho, tocar aquelas marcantes do jeito que você dá valor. DJ Fábio, ele detona marcantes pra você. Então lá vai! Vai! Pra você curtir. Segura esse coração! Mega Robson! E aí? E esse amor? Vai! Onde se escondeu o amor? Chegou! Professora Andréia, Eli, as meninas com a gente, um abraço pra vocês! Sempre do ladinho! É o Robby! Se você também, meu amor, eu sonhei demais, mas não vou deixar o destino te roubar. Yeah. Sempre estarei aqui, esperando sua volta, pois um grande amor não se esquece. Você ama, é! Um abraço! O galera vai invadindo o geral hoje! O Vila Show! Bora, Raul! Bora, Verdeiro, todo mundo! E agora? Já sabia que não me queria. Já sabia? Já sabia que era só mentira. Tanto tempo que por ti. Vai relembrando, vai curtindo. Já promessa que não se cumpria. O amor. Problema. De nós dois. Vidão! Como dói. Cê tá assim, ó. À espera de um telefonema. Imagina que estás em outro colo. Imagina. A solidão de amar quem não te ama. É um veneno sem antídoto. Rúguia! Amargura. Um abraço pra minha amiga Biela. Tá aqui com a gente. Alô, Biela. Fala aí quem é o teu DJ. DJ Fábio. Fabinho, eu sou o. Olha, japonês! E aí, Wesley? Ele é a primeiríssima dama! Tá com a gente? Um abraço pra você! Vou esquecer, eles vão te fazer sentir emoção. CDC, eu sou. Bora girar mais uma, sim! Tirari, tirari, rarararara. Vou pra beirada, tu é doida? Titirari, titirari. Nunca fui, não sei nem o que é isso. Eu tô bolada. Titirari, titirari, rarararara. Na madrugada. Titirari, titirari. Já que estamos falando de amor, para fazer assim, vai meu hobby! Fábio. Você deixa? Será que ela deixa? Deixa ou não deixa? Quero fazer amor com você a noite inteira até o amanhecer, curtindo o som do meu coração. Baixe! Alex e Nandinha, quem comanda o campeão. Solta o som aí, DJ, que eu quero é dançar junto com o JC, que agora vai tocar. DJ Alex e Nandinha, que comanda o campeão. Vem dançar nessa... É ao vivo no Vila Show, Jabuna! DJ Fábio, esse não a padrinha. Hoje eu chorei. DJ Robson! Lá do Reino Criado aqui com a gente. Um abraço, Robson! Meu peito invade amor, grita o seu nome. Cadê o Renato, daí? DJ Renato Rei, do Rei Nuclear. Inclusive, foi aniversário dele ontem, né? E ele veio comemorar com a gente. Veio comemorar mais um título do Flamengo. Novamente, a te procurar comer. Dormi campeão da Libertadores e acordei campeão brasileiro, tu é doido? Bora, motora, Rafael! É com você! Se ela deixar, eu vou. Com você que eu vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco com você. Eu não consigo nem pensar em solidão. E aí? Eu só penso em você. Yeah. Alô, Michel! Eu só sei amar você. Meu amor. A vida é machucando os corações. Arregaçando. Alô, gerente Léo, chega junto aí, Léo. Rapidinho. Alô, meu gerente Léo. O poro diz assim pra ela: conta pra mim que eu te quero. E agora? Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Esse negócio de adula muito não, né, Jefferson? Fica assim manhosa, eu sei que você quer. O que você quer, minha filha? Fala pra mim. Você quer um homem que te faça mulher. Fábio F10. Vem no meu colo, vem. Vem, neném. Vem aqui, meu neném. Que hoje eu quero te dar amor. Bora, Verdelho! Eu só quero te dar amor. A luz do mano, toda a galera com a gente. Tchau, Leonardo, um abraço. Essa panelinha na retaguarda. Valeu! Que eu não vou mais te dar meu carinho. Ei, Cássio! Está tarde demais. Yeah. Eu não vou mais permitir o teu olhar. Lá vai, Cássio! Cima, DJ Fábio! O número 10. O F10 do Pará. E o quê? Amor, vamos sair pra namorar. A festa é nossa, com você quero ficar. Ouvir o Robson que vai tocar. Eu vou precisar. DJ Renato lá do Rei do Criar. Tá com a gente. Dança comigo que eu tô. Renato, tu sabe, né? Tu sabe que é dói. Te garante? É de manhã hoje. Tô contigo. Ao lado direito. Para se emocionar, Robson! Sou equipe. Chique da Edu Face, um abraço no Chico também, tá com a gente. E a Chica se para. E o quê? Curtindo o novo príncipe negro. A mega coroa agita o povão. Sou equipe, tô nem vendo. Essa é a equipe que agita sem parar. Curtindo o novo príncipe negro. A mega coroa agita o povão. Bora, minha panelinha! Alô, Iguaraci! Bora, Rafael Gambista! Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é... Uma panela só! Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa Robson e a Rosilene aqui presente com a gente. Um abraço também, valeu! Para caçador! Como é que é? Essa galera é uma tremenda panelinha. E aí? Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer de porrote, Bob e Macaquinho aqui de Guaraci. Um abraço pra vocês. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Olha que bebeça. Tem que comer bem caladinho, na panelinha. Lá do meu setor. Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa saco comendo na panelinha. Alô, gerente Léo, por gentileza. É muito puxa saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa saco comendo na panelinha. Tô fora, bora pra cima! Bora, DJ Fábio detonando! Lá vai, performático! E agora? E agora? Te garanto! Alô, Wagner, chega junto com o Irã rapidinho! Chama DJ Fábio acelerando, chegando na Isa Duais e arrepiando. Jefferson, namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Como é que é, velho? Ela disse que se eu trair, ela me mata. Já sabe, né, Renato? Ela disse que se eu trair, ela me mata. Japonês! Só porque falei com uma Iraci. Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei. Sabe o que ela fez? A Yasmin. Ela jogou água quente em mim só porque falei: oi, Iraci, tudo bem? Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin. E o que é? Ela jogou água quente. O problema é o seguinte: o problema é que ela mexe gostoso. Essa maluca me satisfaz. Até burro na boca ela me pede. E aí? Essa mulher tem arte do satanás. O problema é que ela mexe gostoso. Essa malandra me satisfaz. Vem, mulher! Vem, malandra! Vai! Bora, DJ Fábio! Como é que é? Como é que é? Como é que é? Não, não, assim não. Fazer... Léo, tu sabe? Vai, vai estar copiando. Vai. Sabe que eu tô com moral essa semana, né, Léo? Eu te falei. Quando eu tava de a pé, ela sentia na ruda. Agora de mim dos... Te falei, não foi, gerente? Na garupa. Aí eu ia... E aí? Não, mano, mas já que... Alô, Fagner, rapidinho aqui. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Então bora mexer o coração. Olha que hoje eu não ia beber. Mas o Flamengo ganhou mais um título aí, já viu? Fiz tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso. Meu amigo Bola Voz, gostou, seu maior valor. Como se fosse nada. Então. Quando olhei seu celular, vem uma mensagem. Milacinha tá na área, área. Chamando de meu. Fred Martins. Cheirão de lágrimas. Como é que é? Pode? Pode. E nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer. Que nunca. Uma cara, Diego, tá emocionado já. Você acabou de me perder. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. sofri, senti essa dor. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Você é meu. Você é? Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Superhot baile. Superhot baile. Segura! Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Superhot baile. Superhot baile. Viviane Batidão. Vamos! É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. Fez amor no peito, um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amei, não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que foi. Diego Caçador, Cacho do Nevedo, meu amigo Paro, Mortona Rafael, tá todo mundo. DJ Daniel Cardoso, show, não vou desistir. Bora, Robson. Você é meu. E aí? Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. E o que? Tu sabe que eu falo como tu gosta, mas já valeu pra tu não se envolver. Como é que é? Como é que é? É, nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Hoje tem rock de DJ performático. Te vira. Nós é bandido e nós não namora. Eu nem saber quem pintou o dinheiro, hoje eu quero gastar. Vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, com o botão, com o botão. Vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, com o botão. Tá chegando 9 anos dos super meninos. Vai com o botão, com o botão, com o botão. Vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, com o botão, com o botão. E te vira o match pra ela, mexeu o botão. E te vira o match pra ela, mexeu o botão. Vai com o botão, vai com o botão. Olha que bebeça, não tá pra não. A minha ex quer virar minha amiga. E agora? Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Manda ela pra longe. Mega Robson. Como é que é? Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota. Idiota. Toma o chifre pra caralho e quer sentar na minha pilota. Idiota, idiota, idiota, idiota. Toma chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Toma chifre pra caralho, quer sentar. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir, vai explodir, vai explodir. Todos os canhões. Explu, explu, explodiu. Vai! Explodiu. DJ Fábio e MC Ginho, os cara tá pra negócio. DJ Fábio e MC Ginho, os cara tá. Aonde é que ela quer? Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai. Dentro do helicóptero. Vai. Dentro do helicóptero. Vai. Dentro do helicóptero. Vai. Dentro do helicóptero. A torcida do céu, Flamengo, campeão brasileiro, põe a mãozinha pra cima. Quem é do Flamengo, joga a mãozinha pra cima. Quem é do Flamengo, joga a mãozinha pra cima. Joga, joga, joga. Joga. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cara de brava que mina maluca já bateu na minha cara por causa das... E aí, já pensou? E às vezes ela escuta. Não tem jeito. Ué, ué. Loracho, pra e agora? Sempre tajado no bolso, balote. Consequentemente, vai rolar o pente certo, tô indo. Inclusive, deixa eu mandar um grande abraço. Vai ser foda. Aí de Brasil, tinha um prazer muito grande estar recebendo. Nosso grande amigo particular, DJ Ademir. Lá do Tupinambá, saudade de estar aqui com a gente. Um abraço pra você, Ademir. Aqui do DJ Fábio. É Ademir. Número 10. Tá tocando pra ti. DJ Ademir vai na guarda do F10. Um abraço. Chama ela pra futebol. Ademir Renato, quando essa dupla se une, mano. E ela me chamou e falou que gostou do que é. Falei pra ela, se calma, filha. Eu falei, calma, amor, espera, por favor. Deixa... Calma que o 10 chegou. Alô, Mel. O número 10. O F10. I got the bushes like a match. Riding on a horse. You can whip your horse. I've been in the valley. You ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Essa música aqui é muita onda, viu, Jefferson? Eu dou valor desse jeito! Você e sua amiga. Bora fazer hoje! E aí? Eu, você e sua amiguinha. É? Festinha. Que pelo rank tá tocando. Bora, meu esquadrão! Que festa boa, você e sua amiguinha. Uma chupando a outra. Você e sua amiguinha. Uma chupando a outra. Deve ser boa, né? Boa, você e sua amiguinha. Uma chupando a outra. Você e sua amiguinha. Uma chupando a outra. Uma buceta já me deixa. E duas, Robson? Duas bucetas tá deixando. Se uma já é boa, imagina duas de uma vez só. Duas bucetas tá deixando. Muito mal, então vai ser também gostoso na piroca do papai. Então vai ser também gostoso na piroca do papai. E machetou, tá machetou. Na piroca do papai. Então vai ser também, tá bem gostoso na piroca do papai. Eu, você e sua amiguinha. Deixa eu mandar um grande abraço. O Lourinho Mestre Ficha tá aqui com a gente. O Macaco é. Um abraço e a sua primeiríssima dama. Tá todo mundo. Galera do Rei Nuclear tá aqui com a gente. Bora, Robson. Renato Rei, esse tem moral com 10. Sinto um amor por você e não sei como te explicar. E agora? Quero meu amor só você. Não vai destruir bem minha mão. Como é que é a performática? Quero te encontrar, não importa o lugar. Vamos. Júlio França, os arrebiados, o Bob e o Francisco, o Frank e a Rosana do Guamá. Um abraço! Lely Martins está com a gente. E agora? Renato e Ademir aqui, ó. E a coroa do som vai subir de casa. Melhor som que se não há. É o rei do Glenha. É o rei que vai tocar. Moral pra quem dá moral pra gente, né, Renato? Glenha. Inclusive, a gente já tá acertando tudo com o Renato. Vai ter um encontro lá na Arena Braga Show. De um lado, o Rei Nuclear. E o outro... É o Robbins. Mega Robson. Parceria bacana que a gente tem. Bora detonando a vida, detona. Bora misturar, Jefferson. Geme, geme, geme. O papaja, o rei do camarão está aqui. Eu acho que era Pantoja, né? Ele queria escrever Pantoja, mas já tá alcoolizado. Aí já viu, mano. Alô, Betinho, Renato já disse. Rei do Clay Robson, lá na Brega Show. E aquele bilhazinho lá em Salvaterra vai ter? Começar de 50 logo, tá bom? Carinho pela curtição, curtição de estar e poder dançar com o som que... Daniel Cardoso! Quem era? Sonado do som, já vai decolar. Quem comanda agora é Fábio e DJ Gilmar. Na época, meu. Agora é roubado. Mega Robson! Meu patrão Bertinho já tá na área. Ele disse que não aguenta mais ver o Flamengo comemorar título, né, Bertinho? Ainda tem o Mundial no dia fama. Show, a essência. Cadê o Júnior? Já chegou com a camisa dele? Nem o sol, nem o mar, vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe, eu sou o Guga da Tormenta! Tá aqui com a Gê? Bora embora, sim! Como é que é? Vem curtir, curtir é só um pancadão de coração. E o Guga? Vem dançar. O F10 que tá botando pra quebrar. Vai! DJ Moisés. Bora, DJ Robson! Vai, garoto! 3, 2, 1! Lá vai mais uma! O Marcola, dono do Liderson, está aqui com a gente. Um abraço, Marcola, pra você. Valeu! Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube. Rodolfo, Jefinho, Natan. E a camisinha do Super Meninos. Oi! Na panelinha, na retaguarda, da Fundo Bum. Bora, professor Andréia, bora, Ellen. E as meninas, é o quarteto. Sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. E dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Meu amigo Bola Foz Gostoso, tá com a gente. Bora, Milaginha. Animo. Bora, Diego. Como você vai achar? Indo. Nessa noite eu só quero dançar. Bora, meu esquadrão na farra, tá aqui com a gente. Todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do GC Brás. Só quero dançar. Venha sentir. E hoje vai ser. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no negro dançar. E não. Hoje vou no negro dançar. Bora, Caio dos Bobinhos! Já tá presente com a gente também! Moleque Guné! Bora, Wendel Sample! Essa noite eu só quero dançar. Vou você, melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, eu vou mando é... Bora, Biela! Tá aqui com a gente! Tá no hobby! Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A aparelhagem mais querida da Terra Firme. Aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí,